moradores da comunidade Cidade de Deus, uma favela aqui de Campo Grande, estão fazendo para se aquecer. Aqui vivem mais de 200 pessoas. A maioria trabalha no meio do lixo, catando materiais recicláveis para vender. Cleusa, que mora na Cidade de Deus há 5 anos e trabalha no Buracão... Ô, o Flint tá ligando aí, velho. Deve ter assistido barato lá, então. Ô, e aí, irmão, você viu a parada aí? Você viu o esquema aí? Pode crer. Então, vamos ver o que dá pra nós fazer aí. Demorou pra você colar aí. Aí, vamos juntar a galera. Pode crer. Fechou. Vamos lá. Que nós ia ficar calado pra sempre, fudido, esquecido no mesmo lugar. Mas a favela me chamou e eu vim correndo representar meus mano que você deixou falando. Doido, não é tão fácil cê acabar comigo. Em cada caso um truto, em cada esquina 10 amigos. Que chega, olho no olho, aperta a mão e acredita que o rap fez de nós a incentivação pra vida. Triste é ver meus mano falecer por negligência médica e ver sua mãe chorando por toda a favela. Enquanto isso o governo financia a guerra. Dola 9 munição ponto 40. Pra mulher estudante, menininha na porta da escola. Mais uma vítima fatal no primeira hora. Enquanto o sangue escorre, as cabeças rolam. O trem passeia pelo Pantanal afora. Bem-vindo a Campo Grande, cidade pacata e bela. A primeira capital sem favela. Cheque vermelho e cinza é a cor que predomina. De 6 em 6 casinha, uma é colorida. E o que tal de 10 por 20 protege o sofrimento. Programa de favelamento. Ontem faltou água, hoje faltou luz e no barraco de madeira. Alguém clama pro Jesus que te conduz, só por isso ainda resiste. Que pede paz pra caminhar nesse mundo triste, onde o desespero, a fome e a miséria persiste. E você vem me dizer que isso aqui não existe. Enquanto o sangue escorre, as cabeças rolam. O trem passeia pelo Pantanal afora. Bem-vindo a Campo Grande, cidade pra caralho bela. A primeira capital sem favela. Enquanto o sangue escorre, as cabeças rolam. O trem passeia pelo Pantanal afora. Bem-vindo a Campo Grande, cidade pacata e bela. A primeira capital sem favela. Sonhando bem de longe, a visão se distorce. O cheiro do lixão já não é tão forte. Os abutres sobrevoam o céu da capital. Enquanto alguém homenageia o Pantanal. Rico pela fauna, rico pela flora. Enquanto a chuva cai, alguém morre lá fora. Revoltante é a paisagem quando é vista de perto. Podre é o mau cheiro que vem de campo aberto. De rodinha diferente, quebrado e cepilha. Hot Wheels no quintal, correndo a mil milha. Doação sonho, mas é brincadeira de criança. Que não tem Natal, não tem esperança. Vou crescendo e consequentemente aprendendo a sobreviver no mais puro veneno. Local mundão se desmembra por cidade. Todas têm grade, sistema, criminalidade. Junto às pessoas, governo, poder paralelo. Perto das crianças que exibe sorriso singelo puro. Catando papelão e meia tanta riqueza. Triste até a fome sentada na mesa. Acompanhado da beleza, horrível miséria. Da primeira capital sem favela. Enquanto o sangue escorre, as cabeças rolam. O trem passeia pelo Pantanal afora. Bem-vindo a Campo Grande, cidade pacata e bela. A primeira capital sem favela. Enquanto o sangue escorre, as cabeças rolam. O trem passeia pelo Pantanal afora. Bem-vindo a Campo Grande, cidade pacata e bela. A primeira capital sem favela. O outdoor é propaganda, campanha contra a fome. Em frente ao camelódromo, grave tudo, McDonald's. Alguém dorme no chão, em plena luz do dia. Nem sempre o papelão aquece a noite fria. As putas que vem, os malandros que vai. Rodoviária velha aqui nunca mais. Cidade morena, perspectiva de vida tranquila. Morte percorre nas principais avenidas. Um assalto, mais um quadro, sem tele, sem moldura. Tingido de vermelha, mais nova pintura. Índice numérico populacional, 800 mil pessoas à beira do caos. 17 20 anos, um triste final. De bruxo no chão, coberto com jornal. Cê que é foda, a mente que trabalha pelo mal. Estuprada, morta na sua capital. Enquanto o sangue escorre, as cabeças rola. O trem passeia pelo Pantanal afora. Bem-vindo a Campo Grande, cidade pacata e bela. A primeira capital sem favela. Enquanto o sangue escorre, as cabeças rola. O trem passeia pelo Pantanal afora. Bem-vindo a Campo Grande, cidade pacata e bela. A primeira capital sem favela. Ando devagar. Ando devagar. Ando devagar. Ando devagar. Porque já tive pressa e levo esse sorriso. Porque já chorei demais.